44. Guardião 07 tem condição de pousar pairado cabeceira 35 sem interferir a aproximação 90? Sim, senhor. Kilo Quebec, confirme quantas milhas irá ser afastado do Salvador? Aproximadamente 20 milhas, Vitor Kilo Quebec. Gente. Obrigado, pouso, 3144. Quilo Lima, ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 197. Correção. É, pista 197. Quilo Lima vai decolar da 35? Sim. Da Aman, reporte pronto para descida. Quilo Lima 254, controle no 208. 208, 254. É 24, decolado 35. Ajustando no 0, 10, azul 4, 463. 6254, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. 360, nada EL, 264. Xené 6254, autorizar direto Leida. Direto Leida, obrigado, 264. Ter direito a livrar sua linha no 209. 309, 3144. Afirma, coordenação equipe de solo, após livrar o Embraer da Azul, livrar a retaguarda, reporte táxi, 1167. Salvador, 3144, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 3144. Controle, Vitor, aqui no Quebec. Prossiga, Vitor, aqui no Quebec. Solicita agora atenção a 3.500, é afastar até 25 milhas de Salvador. Vitor, aqui no Quebec, sente autorizado 3.510, ajusta no 090. 090, 3.500, Vitor, aqui no Quebec. Região 07, considere solo aos 37, autorizado táxi de baixa altura até o pátio do Gré. Táxi via pista, o Adião 07. Salvador, bom dia, 463, ponto de espera da 1-9. 4463, a linha mantém pista 1-0. A linha mantém 1-0, 4463. Pista prosseguindo para o pátio Largão. Ciente evitando o sobrevoo de aeronaves, o Guardião 07. Até o corte. Obrigado. Tango Kilo Kilo Lima, autorizado o táxi até a cabeceira 35, Kilo Kilo Lima. Kilo Kilo Lima, táxi pela pista. Alfa Tango Tango, informa o tráfego 11 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 2500 para 3500, com Papa Alfa 32. Tá, ciente. Propõe cancelamento, o Zestane pode fazer visual para o tipo de tráfego. Alfa Tango Tango, nós de voo modificado 1540, desça para 1500 pés, ajuste no 0 no 0. No 0 0, pro VOR para 1500. 167, ajuste 1010. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Lembrando que sobrevoa no dia, segue para sobrevoa em região do Lopato. Gente, Mike Juliette Romeu. Trip 5367, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5367. Romeu até Oscar, autorizado, foi na proa da rotatória, reporte para descida. Azul 4463, decolar 241 no controle 120, decimal 8. 308, obrigado, 4463, uma boa tarde. Chané 6254, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, obrigado, 6254. Controle, bom dia, boa tarde, perdão, Azul 4463, passando 1900, cara. Azul 4463, boa tarde, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 180. Da El, sobe a 180, Azul 4463. Passaredo 2230, desça para 3000 pés, ajusta no 090. 3000 com 1010, 2230. Controle Azul 4463, pode voar direto à posição da El? Azul 4463, autorizado. Gente, voa direto a El 4463. Quilo Lima, vento 1, 10 graus, 17 nós, ajuste 10, 10, livre decolagem de cabeceira 35, quilo Lima. Controle Vitor Aquino, Quebec para retorno a Salvador. Papatango Vitor Aquino, Quebec, sim. Desça para 1000 pés, ajuste no 0 no 0. Para 1000 pés, 1010, Vitor Kilo Quebec. Quilo Lima, decolado aos 44, informa uma aeronave aproximadamente 2 milhas da rotatória, um Charlie 408, está mantendo no 1500 pés, é forte para o controle, visual começo. Ciente, Quilo Lima. Quilo Kilo Lima, controle de saída em 120 decimal 80. 1208 Lima. Salvador, Papatango, Kilo Lima. Papatango, Kilo Lima, mantenha as condições visuais no corredor forte, 1510. Atente ao tráfego Charlie 402, na sua posição de 2 horas, 12 milhas, cruzando 3500 para 1510. Ciente, Kilo Lima. Alfa Tango Tango, atente ao tráfego Charlie 182, decolada 17, corredor forte, cruzando 1210. Tango Tango, está certo do tráfego. Alfa Tango Tango, está de volta com o campo. Passarela 2230, pode descer para 2000 pés, Chara. Passarei 2230, desça para 2000 pés, ajuste 10, 10. Foi 10, 2000, descendo 2230. Olha, o Alfa Tango Tango está visual com o campo. Alfa Tango Tango, ciente, chame torre 118, decimal 6. 118, 6, eu tenho um bom serviço. Controle Salvador, autoriza o Kilo Lima da presente para o Kilo Lima autorizado, direto feira, mantendo no 1510. Passarei 2230, está autorizado a sinal LS. Atente ao helicóptero, mantendo 500 pés, próximo a Duna. Gente, 2230. Porte na final de 3 milhas da 17 para posterior análise. Vai ser o seu, reportará. Autorizado Salvador, Brasília, via Topezulu 197, o nível de voo 360, saída Arbor após Elefa, decola pistão 10, primeira curva direita, transponder 5070 e o controle Salvador 120, decimal 8. Correta, poste pronto, boa noite, 67. Ah, 3290, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Autorizado ITAP, TAM 3290. TAP, TAM 3290, 50. Azul 4463, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, 3325, 4463, obrigado. Passaredo 2230, complete o final, chame Torre 118, decimal 6. Passarei 2230, copia o controle. Afirma, 18-6, vai chamar, obrigado. Trip 5367, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Gente, 360 pela sua esquerda, informa o tráfego um Passaredo, um ATR-72 da Passaredo, e está a 2 milhas do externo. Vai ser o senhor, estamos fazendo 360 pela esquerda. Torre, passarei 2230, transfere, boa. 2230, reporte, trem checado, vento 1 centena, 15 nós. Toma uma milha de externo baixado e travado já. Ciente, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, parceiro 2230. Patango Tango, evite cruzar o eixo da final da 10 e o eixo da pista 10 também, o Alfa Tango Tango. Vai, Celso. Tá curvando à esquerda no momento. Gente, após a curva, confirme se tá visual com a TR da trip na final da 1-0. Amará. Passaredo 2230, informa o tráfego. É um Charlie 402, setor norte do aeródromo. Não vai interferir com a sua aproximação. Está mantendo inicialmente 1.500 pés. Vai prosseguir a sua retaguarda, pouso 990. Gente, tem tráfego na esquerda 2230 da Passaredo. 2230, livre pouso. Pista 1-0, vento uma centena 149. Ajuste no 0-1-0 para o Passaredo. Livre pouso 2230. Alfa Tango Tango, já tá visual com a TR da Passaredo? Ainda não, senhor. Informará assim que tiver. Gente, então ingressa na perna do vento da pista 1-0, mantendo 1.000 pés e aguarda para girar a base. O Alfa Tango Tango. Vai manter 1.000 pés, entrando na perna do vento da 1-0. Tráfego 3-6-0. Azul 4089, Lima confere, pronto cópia. Pronto cópia, Azul 4089. Cidade Salvador, Vitória, via Upper Whisky 50, New Devil 360. Saída Dael, Leda, pós-Leda, Eudes. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5066 e o controle Salvador 120 decimal 8. Vitor, aqui no Quebec. Gente, está autorizado para a Vitória via Upper Whisky 50, nível 360. Saída da El, Leda, transição Eudes. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5066, controle 120.8, azul 40, Vitor. Correto, é porte ponta azul 4089. Chamará pronto para. Quando pronto, azul 4089, posição 2. Alfa Tango Tango, livre girar base, reporta na final da 1-0. Baixo travado. Já tá girando base com o trem baixo checado. 2-5. Recife em 251, alterna 3325, gol 1-1-6-7, bora. Boa. Já 3290, deixa para 2.000 pés, ajusta no 0-1-0. Possível, Guardião 06. Pelo Quebec, chame torre 118 decimal 6. 786, grato, Quebec. Pelo Quilo Lima, frequência livre. Gente, aguarde um minuto, Guardião 06. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-0, autorizado a final LS, após estabilizado. 2.000 no 0-1-0, são mais estabilizado. Livre da restrição em tráfego. Está livre, então a 3290. Muito grato, a 3290. 4 mais. Tago, Tago. Salve, Salvador, boa tarde. Passaredo 2230, livrou? Passaredo 2230, é forte antes da bilhete. Imagina, senhor. Está agora 3 milhas para a rotatória, visual com o campo. Continue na proa do eixo da final da 1-7, reporta interceptando o eixo da final da 1-7, Vitor Kilo Quebec. Reportará. Poderia confirmar como recebe o Vitor Kilo Quebec, senhor? 3/3, Vitor Kilo Quebec. Ok, grato. Posição prevista é 02 do Pátio 3. 02 previsto, Pátio 3. Gente, o Guardião 06 tem uma aeronave, um Papa Alpha 32, na final da 1-7. O senhor vai decolar aí com proa noroeste inicialmente. Após superar o tráfego, vai curvar e vai para a proa 025. 06 vai reportar visual com o mesmo e após prossegue para o 025. Boa noite, 67, coordenação aqui, pessoal, reporte táxi. Noroeste não vai interferir com a sua aproximação para o 17. Tá certo, eu vi tá aquela Quebec. Victor, aquilo Quebec é poste visual com o mesmo. Alfa Tango Tango, solo 55, livre à direita, ao livrar a sua linha 219. Victor, aquilo Quebec copiou a torre? Afirmativo, senhor. Ainda não visual, tá interceptando a sinal da 197. Ciente, autorizado a final da 197, o Victor que o Quebec reporta a final de 3 milhas da 197. Reporta não. Fora do solo, o Guardião 06. Guardião 06, considere decolado aos 5.6. O senhor pode voar paralelo aí a final da 197, reporta visual com Papa Alpha 32, mantendo no mil pés. Certo. Final de 2 milhas, trem fixo, Victor Kilo Quebec. Victor Kilo Quebec, autorizado pouso pistão 97, vento 1 centena, 1.62 é nós, ajustando 0.0, reporte visual com o helicóptero da Polícia Militar à sua direita. Gente, livre pouso 97, está visual, Victor Kilo Quebec. O Guardião 06 vai voar visual até lá? Sim, visual, confirmo. Copiou, Ciente, copiado. Continue na proa paralela à pista 17, reporta visual com Papa Alpha 32. Tá, mas sim. O 06, até visual. Confirmando, já está visual com a aeronave? O Guardião 06? Negativo. Ciente, reporte visual começo. Porta visual, 06. Controle o azul que permanece 1-0-0. Afirmo. Ciente. Aquilo Quebec, ciente, solo 5-7, livre à direita, ao livrar a frequência ali. Guardião 06, o tráfego já foi superado. Pode voar na proa 025. A partir de agora vai para 025, obrigado. Salve Salvador 187 para o táxi 127 a bordo, não serve caminho, dia 3 do 3 do Panamá. Pois é, táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 18.62, ajuste no 0, 1-0, voo no 867. Presente de Apache, Índia, ponto de espera, 18.6, 0-0-9. Localizador com a pista vista da 3290. Então, 3290, completa final, chame torre 118, decimal 6. 3290, muito obrigado, até já, até 3290. Até. Papatango, Romeu, até Oscar, informa o helicóptero de decolar 197 na sua posição de 12 horas e 7 milhas, mantendo 1 no mil pés. Sente, não visual com tráfego, Romeu, até Oscar, está cruzando 040, já autorizado. autoriza a descida para 1.500, cara? Autorizado, 1.500 pés, atente ao helicóptero mantendo 1.000 pés. Romeu até lá. Brabo, descendo para 1.500 pés, é atento com o helicóptero mantendo 1.000 pés, Romeu até lá. Ativo, pouso 1-0 com 1.10, 3290. Após a passagem da aeronave a cauda, me chamará para estar aqui, para tirar o final. Controla, boa tarde, Guardião 06. Guardião 06, mantendo as condições visuais, direto Paulo Afonso. Atente à aeronave Papá 28 na sua posição de 12 horas, 3 milhas, cruzando 3.500 pés para 1.500 pés, no Papá 28. Tente, Guardião 06. Controle, boa tarde. Trip 5240, Tente Lima, ponto é a descida. Trip 5240, boa tarde. Essa identificação foi na Proje TAP para a chegada a Mare. Desça para nível de voo 050. Descer para 050, voo de TAP, trip 5240. Romeu até rota, 12 minutos para rotatória, já visual com o campo, senhora. Romeu até Oscar, ciente, chame torre. 1-1-8, decimal meia. Camara Torre, 1-1-8, decimal meia, o Romeu até Oscar. Oi, muito boa tarde, eu estou passando o Romeu até Oscar. Já 1 minuto da rotatória, visual com o campo, senhor. Romeu até Oscar, continue na proa da final da 17, reporta interceptando o eixo. Continuando na final da 17, reportará a interceptação do eixo, passando o Romeu até Oscar. Guardião 06, quando possível, informa o seu estimado de pouso. Ufo no 867, ali mantém pistão no zero. Guardião 06, controle. Eita, livrar só ali, 121, decimal 9. 229-3290. Livrando a CDR, Guardião 06. Taxa 3290. 3290, boa tarde, todos os ataques via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 8, 3290. No 867, livre decolagem, piso no 0, vento uma centena, 1-5 nós, o ajuste 1.010, 1-0, 1-0. Romeu Oscar Tango já interceptou a final da 1-7? Romeu até Oscar, já interceptou a final da 1-7. Gente, o Romeu até Oscar, continue na final da 1-7, reporta a final de 3 milhas da 1-7. O Romeu até Oscar. Toma o vento em Salvador, uma centena, 1-5 nós. O ajuste 1-0, 1-0. Certo, Romeu até Oscar. Na final da 1-7, chamará 3 milhas. Esquerda, saída Lotar. Transponder 5-0-2-2 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Embraer tem forte ponto para adicionar o 5730. Adicionamento é forte táxi, 130. 208, pô. Boa noite, 67, boa tarde. Boa noite, 67, boa tarde. Contato radar, saída Arbor, sub, mantém nível de voo 360. Arbor 360, saída Momo, pós Momo DCT. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5073 e o controle Salvador 120, decimal 8. Decimal 8, 120 decimal 8, ok, a frequência correta 120 decimal 8, nível de voo 200. Ok, 208, 5447, obrigado. Correto, apenas confirmando o transponder 5073 e o nível 200. 200, 5073, campeão. Chama que é o Antônio, 5447. Para táxi azul 4089, POB de 87, autonomia 3 horas, alterna galeão. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera 28612, ajuste 1010, azul 4089. Táxi à direita, ponto de espera 10, torre 18, decimal 60, ajuste 10, 10, azul 4089. Zulu Romeu Lima, confirme para o solo Pátio se encontra em pista que decola. Confirme o pátio, a pista que decola. Gente, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 105, decola da 107, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão. Aciona no transponder 5065 e chama o controle após decolagem 120 decimal 8. Alinha e decola, pistão no zero, vento 080 graus, 1.62 nós, ajuste no 0.0. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 1.0, 4.08. Paz, mantenha 1.000 pés, que é restrito 1.000 pés no corredor Axé, guardando autorização, controle para ascensão, após decolagem, curva à direita. O CNM 141, sua identificação, autorizada a chegada a Bonf, direção para 4.000 pés, ajuste no 0.0. Tem 10, direção para 4.000, o CNM 141. Para estar livre de acionamento e para iniciar o táxi, chama a torre em 1.8, decimal 6.12. O Zulu Romeu Lima ajustando 1.010. Boa noite, 67, autorizado, direto, Alessa. Alessa, 67, obrigado. Trip 5240, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.10, autorizada a final LS, aposta estabilizada. Afirmativo, descendo para 2.000, final ILS, portal estabilizado, 35240. Patrão 3193. Formação Lima confere, pronto, cópia. Firma. Gente, confirma o nível solicitado? Preciso aqui 3.80. Apareceu aprovado aqui o 3.60, copia? Copio. Autorizado, Salvador Galeão, via Upezulu 1.0, SMAP, pós-Lúbito, Babacena, pós-Toquim. Nível de voo 3.60, saída Tael, Leda, pós-Leda, Bridge. Decola pistão 1.0, primeira curva direita, transponder 5.076 e o controle Salvador 1.20, decimal 8. Autorizado, Galeão. Da a curva para a direita, a direita é o 0, decola. Se a curva do 0 para a direita, a curva do 0 para a direita. Correto, até 193, que eu tenho por engenheiro apenas a rota, saiu muito baixa a transmissão. Procurando o 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena, Torre. Correto, pode contar, 3193. Romeu Lima, confirmando, está no pátio 5. Autorizado até o ponto de espera táxi Papá. O Romeu, correção, Zulu Romeu Lima. Táxi Zulete, Romeu, prossiga. Matheus Constante do lado, 500 pés, Mike Zulete, Romeu. Cuidado 4-0, atente o helicóptero mantendo as 500 pés, cruzando o eixo da pista 1-0, não ainda interferir com a sua aproximação. Ciente. Gol 1-8-6-7, chame centro, restringe frequência 1-2-6, decimal 0, alterne 1-2-8-8. 6-0, 2-8-8, bom. Ciente. O Zulu Romeu Lima, autorizado táxi pela pista, né, porta aliado, pronto, cabeceira 1-7. O Papa Romeu, Zulu Romeu Lima, vai iniciar o táxi. 5240. Trip 5240, complete final, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, 5240. Torre, boa tarde, Trip 5240 no localizador. Trip 5240, continue a aproximação, reporte embaixo travado. Vento em Salvador, uma centena, 159. Reporta na baixada, travado com 5240. Confirme o Tobi, apenas informar que a transmissão está muito baixa aí. Já 9POB, Alterna Aracaju e confirma a autonomia. Já está que você porte na hotel para o cruzamento 9028, Puma 30. Não desça para 2000 pés, ajusta 9010, autorizada a final ISA, porta habilitada. Desce para 2000, ajustado 9010, vai passar a extremidade 261 no motor. Oceana 6315, acima da indicação, autorizada a chegada a Amã, desça para nível de voo 060. Está de trabalho. 5240, continue para essa correção. Tráfego avistado, livre posto, pista 1-0, vento uma centena, 1-5 nós. A aeronave que o senhor está possivelmente vendo no seu GPS é uma aeronave que está no solo, a cabeceira 1-7, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, trip 5240. 5240, livre pouso, vento uma centena, 1-4 nós. Autorizado, 5240. Papa Romeu Zulu, Romeu Lima, mantenha a cabeceira 17. Papá, papá, Charlie Foxtrot, Juliet, acione dedicação, autorizada chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Charlie Fox para Juliette, sim, está autorizado. Gente, Charlie Fox para Juliette. Autoriza pro de Duna pro Ocean 6141? Duna 6141 está autorizado, reporta estabilizado. Autorizado Duna, mas reporta estabilizado 6141. Controle Salvador Azul 4089, ainda não se escuta. Azul 4089, ciente. Cruza nível de voo no 80, chame Centro Recife, frequência 1251. Centro Recife 1251, Azul 4089. 090-35447. Batinho até o Ponte Espera, Torre 186, ajustado no 090-35447. Puxando a M3, o nosso tempo inicia redução para 2309. 2309, minha 3. Prossegue a retaguarda do traço, o reporte vai ingressar na parte principal, Alfa Tantan. 0, solo aos 17, livre à direita, livrar a sua linha no 219. Direita no 219, 5240. O Papa Romeu Zulu Romeu Lima, livre decolagem piscina 17, vento 100 graus, 15 nós, o ajuste 1010. Bom dia, 5240. Bom dia, Trip 5240. Ingressa Alfa, reporta antes da Juliette. Ingressa Alfa, Juliette, Trip 5240. Centro Recife, 1251, alterne 133-25. 133-25, poderia confirmar a primária? 1251. 1251, azul 4089. Não, meia dúzia. 2230, prossiga. Agora copa, passarei 2230. Três zero, prossiga. Gente, mantém a ponta de espera do hotel. Trip 5447, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 centena no 59. Autorizado decolagem, 5447. O Papa Romeu Zulu Romeu Lima, decolado 19, controle no 20, decimal 8. 18, decimal 6. 18, torre, uma boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeu Zulu Romeu Lima. Papa Romeu Zulu Romeu Lima, tem as funções visuais, no meu pés no corredor, axé, reporte para da barra. Reportará a farol da barra, Romeu Lima, livrando esse de pista. Romeu 1-4-1-2, está precisando aqui não? Estamos passando externo. 6141, cheque o trem, forte, embaixo travado. Ok. Vou dar quanto baixar travado hoje. .547 decolado aos 20, controle no 208. 208, 547. 2230 autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 1180. Decola da 1-0, curva direita, posta, perfil Árvore Alefa e a posta prossegue conforme a rota do plano apresentado. Acione o transponder 5121 e o controle, Salvador 1208. Com 1-0-0, estou autorizado o pouso 1-0, chamei a 141. Ciente, aguarde o pouso do um Airbus 320 da Oceané e após será autorizado. Mantenha o ponto de espera do hotel. Salvador, o trip 5447 decolado na saída Momo, na sua escuta. Trip 5447, contato radar, saída Momo, submanter nível de voo 200 na Momo, sem restrições, 200 sem restrições na Momo, 5447. Barra. Informação ali, mano. Posição 62, autorização de tráfego para Fortaleza. Azar da Copa 32, o nome. Prepara a saída Momo. Saída Momo, aguardando Copa 32, o nome da terra. Força aérea 5949, mantenha nível de voo 050. Papá, papá, Charlie, Foxtrot, Juliette, desça para 2500 pés, ajuste no 0110, autorizado a final ILS Whisky, reporta estabilizado. Para 2500 pés, autorizado ILS Whisky, reporta estabilizado, Charlie, Foxtrot, Juliette. Força aérea 5949, desça para 4000 pés, ajuste no 090. 2 livre à direita, livrar a sola em 1, 2, 1, decimal 9. A direita é quando lá, som 219, ouça. 130, autorizado alinhar a partir da interseção da hotel. E reporte pronto para iniciar a decolagem, 130. Boa tarde, China 1-4-1, ingressa Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, hoje. Direita 230, limite ao lado. Oceané 6315, reduza para 1909. 1909, 6315. Nepe Zulu 19, decola da 10, curva esquerda após. Cumpre o perfil Momo. Transição Froti, acione o transponder 5116, controle no 208. A gente tem 32, ela vem autorizado para Fortaleza, nível 370, que é pela posição 0, com curva esquerda, terceiro saída Momo, transição Froti, amplitude 19, o transponder 5116 e o controle 120, decimal 8, 132, ela vem. Correto, chama pronto, portão 62, pushback e acionamento, 3296. Chama pronto, 3296. 17 nós, o ajuste 10, 10 para o Puma 30. Papá Romeu, Zulu, Romeu Lima, autorizado direto ao destino, subindo para nível de voo 105. Tá estabilizando no localizador, pra Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette, complete o final, chame torre 118 decimal 6. Torre 18, bem, obrigado, boa tarde, Charlie Foxtrot Juliette. Zulu Romeo Lima, suba até 2510. Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Foxtrot Juliette, está estabilizado no localizador. Charlie Foxtrot Juliette, reporta embaixo e travado. Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette. 130 decolado aos 25, controle 9208. 130 208. Controle Salvador, boa tarde, Puma 30. Puma 30, contato radar, seta lotar, subir e manter nível de voo 050. Puma 30. Aqui, comeu, Xené 6315. Xené 6315, sente, mantenha 050. Mantenha 050. Charlie Foxtrot Juliette, continue a aproximação, ainda não tem o tráfego à vista, aguarde a autorização. Juliette, Charlie Foxtrot Juliette. Tarde, 3216, tá? Reporta, tá? Está autorizado, 3216. Vambora. Tarde, autorizada, finalista, porta habilitada. 1-2000, autorizado, nossa, tá paralisado. Possível, o senhor vai ingressar, vai arremeter na MDA ou o senhor vai tocar na 1-0? Não, vai arremeter na MDA e ingressa na perna do vento a 1500 pés para pouso na 1-0. Ciente, continue a aproximação e aguarde para autorização de toque arremetida, pista 1-0. O Charlie Foxtrot Juliette. Ainda não tem o tráfego à vista. Ciente, não vai tocar na primeira, só na segunda. Ciente. Charlie Foxtrot Juliette, tráfego avistado, autorizado o toque arremetido a pista 1-0, vento uma centena, 1-5 nós, o ajuste 1-0, 1-0-0-9, 1009 é o ajuste para o Charlie Foxtrot Juliette. Após a arremetida, suba para 1000 pés, ingressa a perna do vento da 1-0, curva da esquerda. Ciente, 1-0-0-9, a MDA arremete, ingressa na perna do vento da 1-0, papapá, Charlie Foxtrot Juliette, obrigado. Xené 6315, nesta prova está autorizada a interceptar o localizador. É, 6320, olhando que ele está no reporte pronto, deck. O localizador, por favor, fica na Força Aérea 5949, complete o final, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, gravando. Papá Romeu Zulu Romeu Lima, suba para nível de voo 105, reporte atingindo. Salvador, boa tarde, Força Aérea 5949, você foi localizador. 5949, continue a aproximação, reporte no externo, embaixo travado. Um para visual com o campo, prima está travado. Aguarda. Autorizado chegada a mar e desce para nível de voo 050. Correção, 1.500 pés, curva à esquerda, ingressa a perna do vento da pista 1-0. Ciente, subindo para 1.500, vai ingressar na perna do vento da 1-0, Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette, confirmando, suba para 1.000 pés, ingressa a perna do vento da 1-0, curvando à sua esquerda. Ciente, vai descer para 1.000 pés, para Charlie Foxtrot Juliette. Foxtrot Juliette informa o helicóptero da Força Aérea, um Super Puma, na proa norte, mantendo 2.500 pés em subida para o nível 050. 7 é onde tem um tráfego no TICAS e visual. Papapá, Charlie, Foxtrot, Juliette. Agora é mais. Prepara a Dael e aguarda a conta. Dael, Charlie Foxtrot, Juliette. Confirmando, o senhor vai ter que alongar a perna do vento e aguardar para girar a base. Tem dois tráfegos para final da 1-0. Sente, vai alongar e fica na escuta quando possível base para o Charlie Foxtrot, Juliette. Força aérea 45949, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena, 17 nós, o ajuste no zero, 1009. Tem uma aeronave na perna do vento, pistão no zero, mantendo 1.500, correção, mantendo 1.000 pés, é um Falcon 7. Vai alongar a perna do vento, não vai interferir com a sua aproximação. 45949, livre pouso. Noite decimal 62, um ajuste na 009. Ok, reta guarda do TAM, pode esperar na chamada torre 2230. TAM 3193, na escuta. O número 2 para aproximação, reporte embaixo travado. Reportar embaixo travado. O Charlie Foxtrot Juliette, informe visual com um Tucano da Força Aérea na final da 1-0 e com um Airbus 320 da Oceaner também na final da 1-0. Só vai ingressar a retaguarda do Airbus 320 da Oceaner. Sempre tem os dois no visual e no TICAS, Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette ingressa a retaguarda do Airbus 320 da Oceaner para a final da 1-0. Sente, vai ingressar após o Oceaner, o papapá para Charlie Foxtrot Juliette. Oceaner 6315, informa o tráfego Falcon 7, mantendo 1.000 pés, perna do vento alongada da 1-0, não vai interferir com a sua aproximação, ingressa retaguarda do tráfego do senhor. Firmando 6315, tá na escuta? Afirmativo, paciente do tráfego visual com o mesmo na posição de 9 para 10 horas, ou chamei a 315. Grato. 5949 da Força Aérea, livre pouso, pistão a zero. Vento uma centena, 149, ou ajuste 1009. 1009. Entro para 49 de pouso. Da perna do vento para a base, papapá, Charlie Foxtrot Juliette, seguindo o avião da Oceaner. Passareto 2230, mantém o ponto de espera. 3216, mantém o ponto de espera da 1-0. 3216, mantendo. Charlie Foxtrot Juliette, mantém a separação visual, continue a retaguarda, número 2 para aproximação. CN, papapá, Charlie Foxtrot Juliette. Momente é o Charlie, aquela informação de altimetria que não está aparecendo na tela. Você tem excelente vetoração, deixando a gente a 3 milhas, hein? 6315, continuando a aproximação, reporte na DA. Porta D. Bem. 949, Solos 33, libere à direita o mais rápido possível. Chame só a Leona 219. Confirmando também, Rimar? Ok, gente, agora cópia número 2. TAM 3805, pronto, cópia. 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 1-0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, da Bridge. Em Bridge, intercepta o perfil 1-0, após o SMAP e Awake, DCT, Mike India Alpha, perfil 44. Aciona na transponder 5132, controle Salvador 1208. Correto, rebota pronto.